vem também a repetir no teledisco esta noção. Quem já teve a oportunidade de ver, e se não teve, está na nossa página em www.radiobonova.com o videoclipe do teledisco, em que tem aqui um ritmo frenético de imagens naquilo que podia ser uma casa de banho, efetivamente. Exatamente. A ideia também partiu-se, a ideia deste teledisco. Foi. Eu sempre quis que este disco, ou pelo menos o single, fosse à volta da casa de banho. E então o clipe tinha que ser numa casa de banho e achámos como é que havemos de fazer isto sem tornar a coisa chata. Ainda por cima eu estava com esta pancada de fazer um videoclipe com um ângulo fixo e muitas coisas a acontecer. Portanto, sim, eu tinha pensado nisso. E fui eu e o Filipe Casimiro, que foi o produtor do teledisco, tivemos esta ideia de ir filmando imensas coisas a acontecer na mesma casa de banho. Convidámos alguns atores e amigos para fazer estas situações de casa de banho, que é um sítio onde eu acho que pode acontecer tudo e mais alguma coisa. Um sítio que dá asas às coisas mais engraçadas. Eu não sei, eu tenho um fascínio qualquer para a casa de banho, não consigo explicar melhor. Vamos começar a situar quem nos está a ouvir. O Martim Torres não é nem mais nem menos que uma das metades da dupla Maria Amélia, que habitualmente nos acompanha no 5 para a meia-noite. Exatamente. E é, efetivamente, a sua face mais mediática neste momento. Pois, acaba por ser, na verdade sim, o 5 para a meia-noite e o Nilton dão essa visibilidade. O Nilton tem sido, que é, para além de um colega de trabalho, um grande amigo, tem-me dado um empurrão muito grande, e desde que eu falei com o projeto meu e músicas minhas, ele tem-me dado um empurrão enorme e já me convidou até para ir lá assim, para a meia-noite, não como Martim baixista, não é? Mas como o Martim, portanto a banda já lá foi e o meu tem dado um empurrão muito grande, sim. Hoje a noite é a minha casa. Martinho, vou ver se estamos a uma boa leitura. O Martinho partiu um bocado como um projeto solidário e cada vez mais se assume como uma sociedade. Exatamente. O projeto, com as minhas canções, comecei a escrevê-las sozinho, e muitas das canções do primeiro disco. Eu, antes deste disco, tinha gravado um EP pequeno, uma coisa chamada Um Caso Perdido. Portanto, se este disco está em banho-maria, aquele primeiro era mesmo Um Caso Perdido. Eram as canções mais cruas e feias, mas eu quis gravá-las à mesma. E aí, nessa fase, eu fazia tudo sozinho, gravava em casa com o computador, e tinha lá uma caixa de ritmos e lá fazia as coisas. Eu também gosto muito de produzir e tenho um grande fascínio pelo estúdio e por essa área. Agora, nesta fase, a banda foi crescendo. Eu comecei a tocar primeiro com o David Pires, que é um músico amigo, que teve a gentileza de me vir gravar algumas baterias no Banho Maria, mas que agora estamos a trabalhar juntos regularmente a escrever as canções novas, já estamos a pensar num disco novo. E o António Quintino, o baixista, e a Iris nas teclas, que formaram a banda O Martinho. Portanto, o Martinho passou de facto a ser banda mais do que propriamente só Martinho. E é isso que temos estado a fazer. Eu continuo a escrever as canções, mas os arranjos para as músicas são feitos em conjunto. E o meu objetivo, o nosso objetivo de banda, é começarmos a gravar discos todos juntos. Muito bem, então vamos aqui só escalpulizar. David Pires já falou, portanto, o António Quintino e a Iris Sarai. Exatamente. E, curiosamente, são pessoas que vêm também de outras índoles musicais, que já andaram muito pelo jazz também, etc. São pessoas que escolheu, enfim, a dedo, ou são circunstâncias de conhecer e de algum modo em breve consigo? Sim, essa é um pouco de ambos. Eles são meus colegas da universidade. Nós tirámos todos o mesmo curso. Estamos a tirar. Eu ainda não acabei. Estou no último ano já faz uns tempos. E ainda acabar eventualmente. Mas o David também está a acabar agora. O António já acabou. E a Iris também está no último ano. Portanto, somos todos colegas de escola. Mas claro que escolhi este, porque há imensos músicos, não é? E eu escolhi este a dedos, escolhi o David Pires, porque é um baterista super talentoso, óbvio, mas também muito versátil. Ele vem do rock. David Pires vem de bandas como os Pontos Negros e a Armada e outras bandas assim de rock, que é uma sonoridade que eu gosto muito e que queria trazer para este projeto. Mas também é um baterista muito versátil e na área do jazz, e tem muito dado à improvisação, e eu gosto também muito desse elemento de improvisação, eu gosto das coisas não planeadas, das coisas gravadas ao primeiro take, enfim. Portanto, o David era uma escolha óbvia. Depois o António Quintino, que é um dos contrabaixistas, na minha opinião, talvez da sua idade, o melhor contrabaixista que nós temos agora aqui na nossa geração. É difícil dizer o melhor, não é? Há tantos tão bons, mas o Quintino é de facto incrível e é também um compositor extraordinário. O Quintino ajuda-me imenso a escrever os arranjos, ajuda-me, é como quem diz, porque ele faz os arranjos para as canções. Estamos neste momento a gravar com sopros e ele faz uns arranjos muito bonitos. Enfim, é também um músico extraordinário. A Iris é uma teclista ela é mais nova, é a mais nova de todos, e eu via ela a tocar nas audições lá da escola e nota-se logo que a Iris tem uma aura especial. Ela tem uma energia fora do comum e toca com muita atitude, e eu escolhi a Iris, sem a conhecer ainda muito bem, e foi uma escolha certíssima, porque ela também é incrível. Portanto, está formada a banda de sonho com todos os elementos necessários para tudo correr bem. Portanto, a Dream Team está formada, exatamente. Quando eu deixar de querer ser como toda a gente, que toda a gente vai querer ser como eu. Thank you. há pouco disse que as letras são suas, mas depois a composição já passa por todos. Quando está a escrever as letras, de algum modo já pensa em melodias? Sim, quando eu digo escrever as letras é escrever a canção, portanto o esqueleto da canção. Se houver algumas alterações na melodia, vem posteriormente, mas sim, penso logo na melodia. Não? Sim, o meu processo de composição é um bocado, sei lá, de guitarra ao colo, mas é claro que um gajo vai na rua e pode-se lembrar de uma frase ou de uma palavra que depois desperta uma ideia para escrever uma boa canção, portanto, mas sim, sou quase sempre eu que penso nas melodias também. Sim. São partos difíceis, ou às vezes tem que ser a ferros, ou nem por isso? Se me é complicado, epá, assim, depende, não é? Eu agora que estou, quero mesmo escrever canções melhores e isso, há um processo de trabalho na canção que é essencial, quer dizer, não basta ter uma boa ideia, é preciso saber desenvolvê-la. E portanto, claro que isto requer algum trabalho, requer algum tempo e experimentar, voltar atrás, mudar o padrão, quer dizer, é preciso. Sim, o trabalho é essencial, mas não basta a ideia, óbvio. É quase 90% de trabalho e a ideia é só 10% ou ainda menos, só um bocadinho de nada, não é? É aquele jogo entre transpiração e inspiração. É, exatamente. Fui andando do quarto para a cozinha, deixei a luz da cama no sol deitada sozinha, e vejo o teu cheiro encostado à janela. Ele diz-me: não quero mais de ti, vou voltar para casa dela. O que é que representa o ter andado com pessoas como a B Fachada, como os Homens da Luta, para um processo de maturação para chegar a este disco? Eu acho que quando as pessoas têm a tendência a absorver um bocado as energias dos ambientes que as rodeiam, não é? Portanto, eu sou um bocado tudo aquilo que vivo e tudo aquilo pelo que passo, portanto, ter trabalhado com o B Fachada foi muito importante porque aprendi com ele uma seriedade e a lidar com a música de uma forma diferente, a ouvir as canções de uma forma diferente, as letras, a métrica das letras, aprender a falar na minha própria linguagem, usar o dialeto, o meu dialeto, fazer as pazes comigo próprio, que foi uma coisa que eu aprendi com ele, que eu quando comecei a escrever achava que era muito, que não tinha muita cultura e que não conseguia escrever canções como ele, então que nem sequer devia tentar, mas depois uma pessoa vai percebendo que nós temos que escrever é como nós próprios, e fazer as pazes com isso é um grande passo, quer dizer, aceitar aquilo que somos e escrever da maneira que nós falamos e que escrevemos e que somos. Portanto, o Fachada foi esse passo importante que eu tive. Quanto aos Homens da Luta, ou também ao Newton, que são projetos mais humorísticos e não sei o quê, é o lado do punchline, não é? É o não levar as coisas tão a sério. Acho que é importante uma pessoa não se levar, não é não se levar demasiado a sério, é não levar as coisas demasiado a sério ao ponto de elas perderem. Porque a vida é para ser levada descontraídamente, eu acho. Eu com o Martim quis fazer um bocado isso, quer dizer, eu sou uma pessoa descontraída, não tenho que estar a escrever tensões super sérias, portanto, se houver uma piada aqui e ali, acho que faz sentido, acho que sou eu, portanto, é isso. Aproveito aqui para dizer uma coisa que, curiosamente, comentei aqui com colegas meus. Há um conjunto de músicas que se referem ao Bebe Fachada. É seguramente dos autores que mais vezes é referenciado em músicas de colegas. Sem dúvida, sim senhor. É verdade, é. O Fachada tem... Para já eu acho que o nome Bebe Fachada é um nome que é muito musical e que encaixa bem em muitas partes de muitas músicas. Faz umas rimas boas, não é? Mas há pá... E você vem aproveitá-lo com Tu Não És o B Fachada, não é? Tu Não És o B Fachada. Não, essa eu tinha que... O Bernardo, ele foi uma parte muito importante neste disco, porque quando eu comecei a escrever as canções, eu ia lá à casa dele mostrar-lhe, portanto, ele dava-me umas dicas boas em termos de métrica, não sei o quê. Ele, inclusive, era suposto ter sido ele a produzir o disco, mas depois ele foi pai, então não teve muito tempo, mas foi-me ajudando sempre. E a canção Tu Não És o B Fachada é o contar de uma história que me aconteceu, mas também é um tributo ao Bernardo, é um tributo a tudo aquilo, porque isto acontece muito por causa dele. O projeto nasceu, o Bernardo era as minhas maiores referências, é fonte de inspiração, portanto tinha que ter uma música de tributo neste disco. E o Tu Não És o B Fachada é isso mesmo. E isso acontece em vários discos, estou a recordar uns quantos, agora contamos aqui. Vamos chegar aqui à fase dos desafios. Para quem se estreia aqui na Boa Nova, como é o caso do Martim, temos três desafios. Vamos começar. Okay. Imagino que vem tocar aqui Oliveira do Hospital. Sim. E que lhe permitem trazer consigo duas bandas, dois autores, à sua escolha. E estamos a falar nacionais. Quem é que o Martim iria convidar? Uma escolha óbvia seria o B Fachada, não é? Moda excepcional, mas para par a ver a bola, reformar por bater mal, mais ampulas para a cachola, é normal. Mandar no subalterno, carregar no ilegal, a conter frio no inverno, é natural. 10 mil anos de patrões a comer. É normal, leva o resto, eu já estou cheio. É normal, domingo é dia de passeio. É normal, o teu inferno, meu recreio. Maralhar, só quem pode é que não vai. É normal, nada fica igual, só normal. Estás na boca do canhão, logo atrás do teu irmão, mas deu no telejornal que a situação é normal. Leva o resto, eu já estou cheio. É normal, domingo é dia de passeio. É normal, o teu inferno, meu recreio. Maranhão, só quem pode é que não vem. É normal, jantar com gente em roda, trabalhar final, muita mama e boa foda, excepcional. Mas papar para ver a bola, reformar por bater mal, mais ampolas para a cachola, é normal. Música. mas artistas para se fazerem concertos aí, não é para tocar comigo. Quando quiser, está aí aberto a pergunta. Então é assim, há uma banda aí que já tem dado muito que falar, que são os Capitão Fá. Aquilo que fizer, o rio que separa do frio, tarde nada vai secar. Os sapatos que hoje pôs para correr não ajudam o andar. Mais valia que a verdade fosse a verdade e que se ouvisse quem quiser falar. Conheci-os pessoalmente há pouco tempo e depois de ouvir pela primeira vez o disco deles, fui vê-los ao vivo e acho que é uma banda incrível, porque consegue dar um espetáculo com uma energia que eu já não vi ali há muito tempo. Portanto, o Capitão Fausto seria sem dúvida uma das escolhas, e mais uma banda, talvez fosse, claro, mas essa escolha é óbvia. Portanto, se calhar, em vez da Fachada, eu posso dizer, gosto muito do Samuel Lúria também, se calhar o Samuel. Sim, até porque ele tem ligações aqui a Tondela, bem perto de nós, portanto... Os passos está suspenso, meu apreço. sucesso, nem por isso a mundos dou interesse, nem a crises dou acesso. Se o mundo é uma bolha, tornamento o arrebento. Ai, tento não estar dentro, se se encontra em pronto. Desafio. Agora é o inverso. Vem alguém da cena internacional e chegando a Portugal, diz, eu não consigo prescindir do meu concerto ter a participação do Martinho. Ora bem, de onde gostaria muito que viesse um convite desse tipo? Ah, essa resposta aí, evidente, seria do meu ídolo, o Rodrigo Amarante. Na verdade, se falássemos em banda, seria os Los Hermanos. Os Hermanos. Uma banda brasileira. E pá, que, da qual eu sou o maior fã, e recentemente, já agora, quero contar esta história, que eu estou a morar ali perto do Quinto de Real, e a passear na rua, no outro dia cruzei-me com o Marcelo Camelo, que é, sim. É portanto, um dos colistas de Los Hermanos, e um músico... E tem um magnífico álbum solo também, no ano passado. E tem um magnífico, dois discos de solo. E conheço o ano passado, sim. E é um dos meus ídolos. E cruzei-me com ele na rua a sair do mini preço, quer dizer, foi uma coisa para a qual eu não estava nada à espera, e foi fantástico. Uma pessoa super simpática. Não divagando, respondendo à pergunta, sim, Los Hermanos. Los Hermanos, estás pior. Querer-te pra mim do que eu preciso. o desafio é outro. Vai haver um disco de tributo a um autor nacional, a uma banda. E okay. Que pedem ao Martim que venha a incorporar esse disco de tributo fazendo uma versão de um tema. Então, de que banda é que gostaria de participar? E já agora, que tema seria esse? Aham, boa pergunta. Um artista nacional. Talvez, não sei, estou a pensar em Sérgio Godinho e Zeca Afonso. O Sérgio Godinho teve agora um disco de tributo do Fachada Mundial. Sim, o Sobreviventes. O Sobreviventes. Portanto, sim, talvez do Zeca. Fazia uma versão qualquer do Zeca. Zeca Afonso, muito bem. Já agora que este é um tema? Ia ser do Venha Mais 5, assim, uma versão diferente, uma versão que reinventaram um bocado esse tema. E por acaso agora estava-me a recordar de um disco do José Eduardo. Tem um disco que é Jazar no Zeca, acho que é assim o nome do álbum, que é absolutamente ele, ou o contrabaixo naturalmente, com versões de temas do Zeca Afonso. E agora veio uma memória, efetivamente, esse disco, já que se lembrou, e aqui um paralelismo entre si e ele, naturalmente. Ora bem. Uma sentada que eu pago já, do branco a ti, souveniste que eu fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe um apito e põe-no a andar. De espada à cinta, já creio que é rei da candala em mar. Não me obriguem a vir para a rua a gritar, é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Thank you. E, sendo uma edição da Azáfama, que expectativas criou o Martim para a quando da saída? Este disco vai ser adquirido por quem? Quem é que vai à procura do álbum? Quem é que vai à procura do álbum? Boa pergunta, eu não sei, espero que seja... Espero que seja toda a gente. Sei lá, quem gostar de ouvir, eu não o fiz a pensar em um público-alvo específico. Portanto, não sei se consigo responder a essa pergunta. Sim, mas já foi tendo aqui concertos aqui e ali, portanto, e foi tendo perceber a reação de quem é que está mais a vibrar com este banho-maria. Será essas pessoas que têm acesso facilmente ao disco? Serão pessoas de mais idade, eventualmente? É aquilo curioso que a malta mais velha, amigos dos meus pais e isso, acham toda imensa piada ao disco. Uhum. Dizem que as letras são muito engraçadas e que gostam imenso da música, mas quem vai mais aos concertos é a malta mais nova, não é? A malta mais da minha idade para baixo e portanto talvez seja essa malta que vá procurar o disco. Mas não sei, eu espero que toda a gente o vá procurar. Quando o meu telefone toca no domingo de manhã, no sábado à noite só queres saber de quem te tira o sutiã. Pois para mim não é dilema se me trocas pelo gin. Não vou passear para o cinema nem ver filmes para o jardim. É domingo e o telefone toca, é domingo de manhã. A carteira vazia, a cabeça dói, acabou-se o goronzã. Como é fácil lidar com eles quando não pensas no amanhã. Mas domingo a princesa de espada em mão foi vencida pelo Tarzan. Agradecer a disponibilidade que o Martim teve para connosco para falarmos sobre este seu álbum de estreia, assim podemos chamar. Sem antes de nos despedirmos, temos que perguntar-lhe o seguinte: diz há pouco que já estava numa construção do que vinha a substituir. Então, aí está para ser o quê? Um ponto rebuçado? Pois, era o que fazia sentido. Portanto, olha, se calhar era um bom título para o próximo disco. É uma boa sugestão. Portanto, sim, há de vir aí qualquer coisa dentro desse serviço, sim. Muito bem, estaremos atentos então para voltarmos a falar. Martim, um abraço, obrigado por tudo e voltaremos a falar mais vezes. Está bem, muito obrigado. Há quem tenha Chevrolet e diz que aquilo é que é. Amigo que é o Zé, que agora tem um Cadillac. Cada vez que eu lhes pergunto, não há quem me responda. Não existe carro com mais estilo do que o meu Honda. X ou laser. Mas eu não quero um carro assim. Não interessa quem pergunte, não há quem me responda. Não existe carro com mais estilo do que o meu Honda. Yeah.